Acompanhamento web 591, posição 9. 591-09, autorizado, chama táxi. Chama na web 591. Porta para ingresso 997, Kilo Tango Romeo. Porta para ingresso 997, Romeo. Torre Salvador, bom dia. Vitor Hotel Papá, transfere. Bom dia, Vitor Hotel Papá. Reporte na curta final do 97, final de 2 milhas. O ajuste no 0, no 5, vento 180 graus com 05 nós. Curta final, papá. Fala, fala. Fala, velho. Agiliza para ingresso de decolagem, Romeu. Afirmativo. Autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem, agilizando, Kilo Tango Romeu. Agilizando, Romeu. Bom dia, Nova Baralfa, retorno do Porto de Veracruz de Interlagos, reporte próximo ao rotatório. Solo 54, direito 119, solo, bom dia. 7, 354. 7, Quebec, Kilo, prossiga. Na aproximação, guardando pista livre, vamos entrar, já vai decolar do 17. 7, visual com mesmo, papá. Decolagem 97, o vento 180 graus com 05 nós. Bora, Vista Juliette. Pode ver logo na 874, descida para 160 na chegada Bonfim. Vista logo 9874, identifique, chega na Bonfim, descida para o 040. Descida para o 040. Série 2591, Duna, Torre 1895, tem uma bomba. Grato por tudo, chama na 1895, até a saída. Torre Salvador, eu for Série 2591, passou Duna, está estabilizado no curso do localizador. Dando Romeu da Cola ao 56, controle 19, decimal 8, bom voto, regresso. 259, Salvador. 259. Chame centro 1251 e alternado 13325. 251, um bom final de semana. Promete. Final do LS, fui LS agora. Força aérea 2591, o vento 170 graus com 05 nós. Ajuste 10 no 5, autorizado pouso, pista 10. Grato, autorizado pouso, pista 10. Poderia confirmar o vento? 170 graus com 05 nós, 170 com 05. Grato, 170 com 525, 91. O rota é o papá no solo ao 57, firme estacionamento. E a Tango Romeu? Mil pés no corredor Axé, em posse da Parada Barra. É possível que eu teria condições de voar direto para o São Paulo, acendendo para o 025? Autorizado, 2500, direto para o São Paulo, Kilo Tango Romeu. Acendendo para o 025, direto para o Romeu. Kilo Tango Romeu, ainda não recebo nem informação do modo charge do equipamento. Confirme? Não recebo sua altimetria ainda, faça um cheque no modo charge. Vai verificar, senhor. Dia 9 liberal, foi autorizada a prova da rotatória. Você efetua novamente 8-0, você tem que efetuar novamente 8-0, é na penúltima esquerda, após o 180, ok? Quebec Kilo, fazendo ascensão para o TQD. Coordene e chame na frequência de coordenação Vitorino Juliette. Cliente, dentro do tráfego, coordenada livre, reportará para regresso, viu? Quilo, tá bom, eu agora recebo o módulo de charge de equipamento. 03 a bordo, acionamento táxi, chama a torre 11895. Já no geral, Alfa, autorizado a proa da rotatória. A torre? Eu quero o meu Vitor Livre acionar, chame táxi. Seu papá ciente livrou no 7, isso vai prosseguir em frente, só o pátio 4 aguardando o fiscal aí no pátio 4, ok? Tenha um bom dia. Zero velocidade para o Velocity 974. Está livre a velocidade Velocity 9874. Vista para 2.000 pés. Forme no localizador está autorizado a final de LES. O ajuste 1015. 6.000 informará estabilizado o localizador 1015 9874. 2591, reforço na mesma frequência na taxa Delta para cruzar o fiscal 10. Mantendo a sua frequência para a pista para o cruzamento 10, 591. Torre Web 5811. 5811, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém pista 10, Web 5811. O 02591 autorizado ingresso à direita na Delta e também o cruzamento da 1028 até o pátio militar. Tenha um bom dia. Grato por tudo, autorizado cruzamento da pista 10 via Delta e Hotel até o pátio. 2591. O 91 cruzou já, a pista livrou. Um grande abraço, até a volta. Comente, bom dia. Web 5811, livre decolagem dono 0, vento 150 graus com 05 nós. Vitex, Serra Nova, Vitor, reporte para ingresso 917. F5811, decolo 03, controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia. 119, decimal 8, chamará. Controle, Papa Romeu, General, entrou na rotatória, caminho campo aqui. 19 Alfa, torre 118, decimal 95, tem um bom posto. Dia 9 Alfa, chame a torre 1895, tem um bom posto. Autorizado em cortar reporte 2 milhas fora. Reportará 2 milhas, já no liberal. Neida 340. Direção a Futagás da El para o Webjet. Problema, autorizado da El. Neiva então. Da El, vai para onde? Neida. Neiva então. Serra Novembro Vitor, a linha e mantenho no 7. Aí mantenho na Brasília. Leda, Lima Eco Delta Alfa. Ah, Leda, tá bom. Salvador está passando do Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, prossiga. Só solicitar uma passagem inicialmente a 8 mil. Salve Salvador, Xené, Miguel. 31, posição 01 para o Postex. Xené, 31, está autorizado, chama táxi. Chama táxi, Xené, 31. 105. Gente, vamos para o lançamento do Quebec Kilo. Vamos lá, senhor. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Kilo Romeo Oscar, transferindo lá no corredor forte, o ajuste em Salvador no 095 e só para ingressar no corredor enterrado. Como algo após direto. Grato. Salvador, Gol 983, bom dia, informação última, autorização, Guarulhos. 93, um minuto a cópia. O senhor tem condições de agilizar as manobras para a decolagem imediata? Gente, a November Vitor tem livre decolagem imediata. Pistão no 7, o vento no 50 graus, 04 nós. Continue encurtando, ok, ao no 7 para evitar empate com o traço na 10, ok? É, o Índia November Alpha já se encontra aqui na terceira milha da capiteira. Gente, continue a aproximação, aguarde a pista livre, Índia November Alpha. Aguardando para a pista livre, Índia November Alpha. Juliette Quebec, 2 minutos para lançamento, senhor. 19-8, grato. 19-8, grato. E... Controle Salvador, Papa Romeo, Oceano, 120, colono, perfil Guali. Papa Romeo, Oceano, 120, bom dia, contato o radar, 6 da Gole, se vou para o 260. Mexe na Gole 260, como é pedido. Interceptando o localizador, relógio 9874. Relógio 9874, passa no Duna, chamando em Salvador 1895, tem um bom pouso. 1895, Torre Salvador. Objeto 58111, cruza nível 140, suba para o 340 e chame Recife 1251 e alterna 13325. 1251, 13325, obrigado, Magia. Paulo, é o 5490. Copia. 5490, autorizado Petrolina 200, direto, decola da 1-0, com curva à esquerda na saída Momo Albo. Controle 119.8, transponder 5507. Autorizado 200 Petrolina, direto, decola da 1-0, esquerda, Momo, transição Albo, 1198, controle 5507, com transponder 35490. 5490, chama pra puxa sonar. Confirmando, foi Papa Romeo, Mike Oscar, Golf, chama o solo. Vember Alfa, Salas 10 Backtrack, reporte livrando. Tá na saída. Corredor Axé, controle 119.8, transponder 0121. Golf POB. Zero único, fragmento táxi com torre em 118.95. Break. Break. Taxi Oceania 6311170 a bordo, Galeão com 4 horas. Galeão, 4 horas, pode confirmar o POB? Confirmo, 170, 170. 17? 170. 170, sim. Tio Chanel, minha 31, táxi à direita, via Índia Alfa. No ponto de espera da 10, chama a torre, 11895, altímetro 10, 15. 10, 15, 1895, direita, via Índia Alfa. Chanel, 6311, obrigado, bom dia. Bom dia. Tranquilo, Romeu, Oscar, confirme a sua altitude. Tango Romeu, não há tráfego em cima desse setor, frequência livre, chama para regresso. Bom dia, Xené, 6311, pode esperar pronto. 6311, ali mantendo, zero. Ali mantém, Xené, 6311. Romeu, Oscar, mantendo 1, 2, 3. 7. 6 na linha do litoral. 7. American I-0, red to copy. Yes, and then if we could though, we are ready to copy, but we would like to fly flight level 330 as our final today. Okay, I just didn't copy the flight level. Yeah, no problem, now we're ready to copy, go right ahead. Okay, I have flight level 370, it's okay for you. No, we would like to have flight level 330 as our final. 330, roger, stand by for copy. Solo Salvador, muito bom dia. Varig Log 9874 na sua escuta. Varig Log 9874, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, Varig Log 9874. É o 04, nós. Deus é com nós, Xenerma 3, 1-1. American 980, red to copy. Yes, ma'am, I'm right ahead. American 980, cleared Salvador Recife, flight level 330, via Upper Whiskey 58. Departure, runway 10, left to turn, Puka departure, Alpha Romeo uniform transition. Departure control 119.8, Eastcock 5477. Okay, now American 980, clear to receive flight level 330, runway 10 at the left turn afterward, to the departure on rocket 2 transition, Alpha Romeo Uniform, 119.8 to slot 5477. American 980, call me red for startup and pushback. We call you back, American 980. Well, 983, pushback, estacionamento, posição 05. 983, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 983. Mike Oscar Golf, tem livre decolagem no 7, corredor axé, o vento no 90 graus, 05 nós. Ana 63 no 1, decolado azul no meio, controle 1 no 98, bom voo. Ana 98, bom dia, Ana 63, 1-1. 0, 1, 3, 1, 1. Zero, bom dia. 1-2-6-0, bom dia. Curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5505. Autoridade São Paulo, nível 360, via Upper do Luno 6, decolada no 0, curva à direita, da El, Leda Bridge, 198 ao controle 5505 ao transponder, 1397. 1397, é uma para posicionar. Câmera. Tosca Golf, decolada ao zono 7, controle 1-9-8, bom voo. Controle 119.8, grato, mais Tosca Golf. 118 decimal 95, bom dia. 118 95, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Oscar Golf. Mike Oscar Golf, prossiga visual, Morro de São Paulo, na escuta, reporte Farol da Barra. Reporte Farol da Barra, Mike Oscar Golf. Quilo Romeu Oscar, prossiga. Mantendo 1000 pés, proa da rotatória, na sua escuta. Gente, intenções de pouso no 7? Afirmativo. Quilo Romeu Oscar, se preferido, é autorizado a encurtar a final no 7, reporte 2 milhas fora. Gente, está autorizado a encurtar a final da 1 no 7, Quilo Romeu Oscar. Controle, autoriza o Xenema 3, 1-1, voa na proa de Dael. Dael, afirmo. Grato, Xenema 3, 1-1. Triplo Papá Romeo Lima, copia? Triplo Papá Romeo Lima autorizado, Salvador, Costa Azul, 500 pés, decola no 7, direita via litoral, controle 119.8, aciona 0115. Qual é o B? 02 a bordo, estacionamento táxi, torre 118, decimal 95. 895. Controle Mike Oscar Golf. Siga. Autoriza manter 1.500 pés por hora do destino, senhor? Autorizado para Porto São Paulo, 1.500 pés. Mike Oscar Golf, informe 20 milhas de Salvador. Sente lá, reporta 20 milhas fora. Controle Salvador, Juliette Quebec, para descida. Livre descida, Juliette Quebec, ele informe cruzando 2.500 pés. Informa 2.500 pés. Rodolfo 93 para o táxi com 187 a bordo, autonomia 0352, alternativa Galeão. Já dentro normalmente? 187 a bordo. 187. O 93 táxi Juliette Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1895, altímetro 0105. Juliette Alfa, 0105, ponto de espera Torre, 1895, 93, obrigado, mãe. 217, vento 210 graus, 04 nós. Entre de prova, para o quilômetro, acho que é 127. Logo 983, bom dia, para mandar alfa para o telecolete. 983, a linha ainda cola no zero, vento 200 graus, 04 nós. A linha ainda cola, 0,93. Salvador, muito bom dia novamente, está 3602, está atento da informação Lima, 300 para Porto Seguro. 3602, autorizado Porto Seguro, 300, Upper Whisky 50, decola no zero direita da El Leda Bidé.